Oi, gente, tudo bem? Hoje quem está aqui sou eu. Soninha tá ali, ó, atrás das câmeras. Aí hoje é que eu tô iniciando a apresentação. Estamos eu e Pedrinho. Então, hoje, quem vai vir vai ser o irmão José Pilintra. José Cadeia. Perdão, gente. José, ó, ele fica assim, falei umas 5 vezes para ela, ó. Eu cheguei agora. José Caveira. Aí ele vai falar sobre dimensões. Trazer, né, o conhecimento dele pra gente a respeito desse assunto. Até algumas pessoas perguntaram a respeito de dimensões. Eu já tive algumas experiências em outras dimensões, até resgates também de irmãos de outras dimensões paralelas à Terra. É muito bonito esses resgates, né? Foram resgates assim que se tornam, serviram de aprendizado para a gente. Eu lembro de um resgate que não foi nem comigo. Foi com uma irmã que hoje ela não está mais aqui. E aí ela até descrevia, ela falava como é que era um resgate desses espíritos que eram seres que pareciam fadas, né? Alguma coisa assim. Mas era de outra dimensão. Era... Elas vieram para ajudar. Vieram, ah, foi verdade, verdade. Sônia está lembrando aqui. Elas vieram para ajudar no trabalho e eram de outra dimensão. Uma transição planetária também. Então elas estão agindo, ajudando, como a Sônia está lembrando, elas estão ajudando na transição planetária, ajudando o planeta a passar por essa transição. E são de outras dimensões. Então, assim, o assunto que ele vai trazer, que ele vai falar sobre isso, é muito importante, porque eu falo por mim, às vezes eu vejo, eu gosto muito de assistir esses tipos de filme, que falam de outras dimensões, que falam de mundos diferentes. Então, a gente sabe, como é dito, que esses muitos filmes que são trazidos a respeito, né, dessas dimensões, de mundos diferentes, é a realidade, é o que existe. Para nós aqui pode parecer ficção científica, só que a gente sabe que existe. Pode não ser daquela forma, mas que existe, existe, né? Esse a gente já falou uma vez que. Sim, é o que a senhora está falando, que foi uma dimensão relacionada ao planeta Terra. Então, uma vez um espírito, ele veio numa das reuniões, né, e ele falou que existem dimensões, muitas dimensões, cada planeta existem dimensões relacionadas àquele planeta. Então, você não sabe quantas dimensões existem relacionadas ao planeta Terra e relacionadas até muitos outros planetas. A gente não sabe, porque o espiritual, ele é vasto, ele é infinito, né? Então, titia Soninha não resistiu, ó. Aí, então, gente, nós vamos ter esse conhecimento hoje, né? Que o irmão que vai vir, que ele seja bem-vindo, que ele possa trazer o conhecimento dele, que será muito bom para a gente, nosso aprendizado, para nossa evolução, para nós crescermos mais. crescermos mais em conhecimento e que esses conhecimentos, como sempre, eles venham, estão nos ajudando, e esse que vai vir agora seja mais um que virá para nos ajudar a entender mais o universo, entender mais a espiritualidade e também nos ajudar a fazer a reforma íntima necessária para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral, em todos os sentidos da nossa vida. Então, que esse irmão que já está se acoplando no Pedro, seja bem-vindo. E que a gente possa estar de braços abertos, coração aberto, mente aberta para receber todo o conhecimento do irmão. Amém. No dia de hoje, muito prazer a todos, Exu José Caveira. No dia de hoje, o nosso amigo Pedro, nosso médium Pedro, sofreu muitas investidas mentais e emocionais de espíritos das trevas. Ele sabe que ele sofreu, ele estava conversando sobre isso agora com a Sônia antes de você chegar. Como ele já adquiriu esse discernimento de perceber quando os pensamentos não são dele e as emoções não são dele, esse negócio na garganta que ele fica é porque nós estamos trabalhando muito no chakra dele, laríngeo, de uma forma muito intensa, para as novas incorporações de novos espíritos que virão. Tá bom? Então é normal ficar porque, como todos sabem, os espíritos das trevas estão furiosos com relação a esse trabalho que está sendo feito e com relação ao que mais será feito, porque será feito muito mais, que nem vocês sabem, por mais que vocês façam especulações, haverá muito mais. Então, como o mundo ainda é dominado pelas trevas, a fúria contra a luz é sempre muito grande. Ele tem proteção? Sim. Mas mesmo com as proteções, é normal se ressentir. E muitas das investidas mentais nós deixamos que atinjam a mente dele, para que ele possa adquirir cada vez mais o discernimento. Cada vez mais o discernimento. E possa lutar contra as investidas mentais e também nas emoções, porque eles também trabalham nas emoções à distância. Eles não podem tocar nele, mas ficam à distância, perturbando. É normal. É muito importante falar sobre esse assunto das dimensões, dos planos e dos distritos. Muito importante para que se possa entender um pouco como funciona cada dimensão, cada mundo, dimensão dentro de outra dimensão, uma dimensão dentro de outra dimensão e dentro de outra dimensão. Isso existe, uma dimensão dentro da outra. Não existe só as dimensões conhecidas, como o abismo, acima do abismo as trevas, a crosta planetária, o umbral, as colônias espirituais, acima das colônias espirituais, arte e cultura, e assim vai, dimensões celestes, e assim vai. Existem outras dimensões, muitas outras, que muitos dos nossos irmãos, mesmo estudando, alguns muitos, né, não conhecem essa divisão. Muito obrigado. Não será mais necessário. essa quantidade de dimensões relacionadas ao planeta. Nós temos muitas, são incontáveis, inúmeras, verdadeiros mundos com formas de vida, toda uma fauna, toda uma flora, toda uma forma de vida inteligente. Existem dimensões também onde não há vida inteligente, onde só há micro-organismos ou animais, seres mais voltados para a irracionalidade, seres que ainda não adquiriram a luz da razão. Então há uma série de dimensões. Todos os planetas no universo, todos eles, têm dimensões relacionadas a eles, todos. Até os satélites, as luas dos planetas também têm dimensões relacionadas a elas. Tudo está preenchido. Tudo é preenchido. Até o que vocês acham que não tem nada, o vácuo, o espaço entre uma galáxia e outra, aquele espaço vazio que está ali, ele não está vazio, ele está preenchido com uma forma de vida que muitos não poderiam compreender, mesmo que nós tentássemos explicar, porque não há palavras para descrever determinadas situações que existem e ocorrem no universo. Mas está preenchido por algo tão etéreo e sutil que não lhes causa nenhuma impressão aos instrumentos, aos sentidos, às sensações, como diz no Livro dos Espíritos. Inúmeras, incontáveis formas de vida, incontáveis, incontáveis formas de viver, culturas extremamente diferentes, costumes extremamente diferentes, que para vocês muitos costumes seriam considerados bizarros, mas para eles é totalmente normal. Por isso, nós temos que respeitar as diferenças. No abismo, por exemplo, eu vou ser bem simplório com relação a isso. No abismo, aqui da subcrosta planetária do planeta Terra, o abismo, lá se encontram os espíritos que não têm mais chance de reencarnar no planeta Terra. Estão todos sendo retirados aos poucos e estão sendo exilados do planeta Terra, preparados para reencarnar em outros planetas, planetas primitivos pelo universo afora. Lá existem, como todos já foi explicado aqui, bases, laboratórios, indústrias, cidades, cidadelas, comunidades, com inúmeras formas, inúmeras quantidades de espíritos. Não há só magos negros, dragões, chefes de legião, espectros, espíritos sofredores. Há outros espíritos das trevas, outros espíritos das trevas que não foram mencionados nos livros que foram psicografados até hoje no planeta Terra. Existem outros espíritos das trevas, muitos outros, uma verdadeira imensidão de espíritos voltados para as trevas. Espíritos extremamente intelectualizados, inteligentes, especialistas de todo tipo, com conhecimentos armazenados no seu arcabouço mental, que eles facilmente conseguem acessar através das suas técnicas, conhecimentos que eles trazem dos seus planetas de origem, planetas os quais eles foram exilados. Também os conhecimentos adquiridos aqui na Terra, nas suas reencarnações pregressas. Entende o que eu digo? Eles acessam o corpo mental inferior. Não é qualquer um que faz isso. É necessário muito conhecimento para isso. Eles acessam facilmente o seu corpo mental inferior, onde ficam todos os arquivos quânticos, todo o seu banco de dados de informações, seus registros akáshicos, e acessam todo esse conhecimento. E você imagina o que eles não podem fazer com o conhecimento do planeta ao qual eles vieram. Depositam também o seu conhecimento em arquivos, uma espécie de tecnologia com alto poder. poder de armazenamento muito mais alto do que qualquer computador do planeta Terra, do plano físico. E eles acessam esses arquivos de armazenamento quando desejam. Eles vão lá e acessam de uma forma diferente. Eles conectam esse equipamento, esses aparelhos, nas suas mentes. E eles não precisam pegar como se fosse um livro e começar a ler. Não, eles conectam as suas mentes. E é muito mais rapidamente absorvido o conteúdo do que se fosse ler um livro. Mas isso não quer dizer que não existam livros no abismo. Porque existem livros para os espíritos que são recrutados por magos negros para reencarnar e fazer o mal. Como não podem mais reencarnar, muitos desses estão nas trevas. Muitos desses ficam nas trevas, pois vibram um pouquinho melhor do que o abismo. E esses que estão nas trevas, que alguns ainda têm chance de reencarnar aqui, estudam em verdadeiras universidades e escolas para fazer o mal, para reencarnar e servir às trevas. Existem muitos desses reencarnados nas trevas ainda hoje, em centros que se dizem ser do candomblé e não é, em centros da Umbanda que se dizem ser Umbanda e não é, em centros espíritas que se dizem ser espíritas e não são, até em algumas igrejas evangélicas. Você pode perceber pela atitude agressiva de alguns pastores que julgam outras religiões, são agressivos com pessoas de outras religiões, são intransigentes, grosseiros, muitos desses. Vocês acham que estão servindo a Deus, mas não estão. Estão servindo às trevas. Esses que se corrompem, que enriquecem através da religião, são espíritos das trevas reencarnados. Não são esses anjos que muitos pensam ser. Eles se aproveitam da fé e da ignorância de muitas pessoas, da ingenuidade, da fé e da ignorância das pessoas para manipular mentes. Manipulam muitas mentes, fazem uma verdadeira lavagem cerebral. Eles podem não estar ouvindo o que você está falando. Eu ouvi isso no desdobramento consciente que eu fiz essa noite. Eu fui para um lugar que parecia um clube muito bonito, muito lindo, por sinal, né? Visualmente, uma coisa muito bela, muito sofisticada. E ali era como se fosse, as pessoas estavam todas hipnotizadas. E, tipo assim, como se tivessem perdido até a vontade própria, o domínio próprio. A impressão que eu tinha era essa, que eles eram marionetes. Existia algum tipo de comando que essas pessoas recebiam, esse comando, e elas não conseguiam resistir a esse comando e seguiam a esse comando e faziam aquilo que era mandado pelo comando para elas fazerem. E era um comando que era mental, justamente isso. Era mental, não era nenhum sino, nada. Era um comando mental. E era um comando específico para cada pessoa. Cada pessoa tinha um comando diferente. Sabe por que o comando específico para cada pessoa? Porque cada pessoa tem uma tendência. Este tem tendência ao fanatismo. Então vamos fazer uma hipnose nele com relação ao fanatismo. Este tem uma tendência a ser mais agressivo. Este tem uma tendência a causar fofoca dentro da igreja. Vamos fazer a hipnose em função da fofoca. Este tem uma tendência a seduzir as mulheres da igreja. Ou conquistar as mulheres de outros homens. Ou vice-versa. Conquistar os homens de outras mulheres. E eles fazem a hipnose em cima da tendência da pessoa, porque eles não colocam nada que a pessoa não faça. Eles só dão vida ao que já existe, só intensificam o que já existe na pessoa, o mal que já existe na pessoa. Por isso nós falamos para fazer a reforma íntima, para erradicar o mal de dentro de si. Quanto mais você erradicar o mal de dentro de si, mais difícil vai ser para você ser usado por espíritos das trevas. Mas é necessário que se identifique qual é o mal que há dentro de você, que é necessário que você admita que você tem esse mal e você trabalhar para erradicar esse mal de dentro de você. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso, porque nós vamos falar das dimensões. Nós vamos falar disso de uma forma superficial. Então, existe uma verdadeira forma de vida. No abismo, por exemplo, nos laboratórios, nas bases, existem laboratórios e bases que, para que fique difícil de serem identificadas pelos espíritos da luz, pelos espíritos da justiça divina, pelos benfeitores espirituais, para dificultar o trabalho dos benfeitores, o que os espíritos das trevas fazem? Eles pegam a sua base das trevas e a sua base fica mudando de dimensões. Ela fica entrando numa dimensão e depois em outra, em outra, em outra, como se fosse assim, como se fosse... Não, não é uma miragem. É como se fosse códigos diferentes, como se fossem senhas diferentes. Ela está aqui, é uma dimensão dentro da outra, dentro do próprio abismo. Vamos supor, 5, 6 dimensões diferentes. Ela fica 10 minutos numa dimensão e, de repente, se abre um portal, ela entra em outra, a base entra em outra dimensão e vai para outro mundo totalmente diferente. Fica 10 minutos lá, abre-se um outro portal, vai para outra dimensão e vai e entra num mundo totalmente diferente. Isso serve para dificultar a ação dos benfeitores espirituais, fora os campos de força que há. Campos de força feitos por magos negros, feitos por chefes de legião, feitos por dragões. Esses campos de força ficam em volta das bases, das indústrias deles. Campos de força poderosíssimos, muito potentes, que são feitos através de energias dos minerais da subcrosta planetária, energia radioativa dos minerais da subcrosta planetária, do núcleo do planeta Terra. Eles retiram essa energia radioativa desses minerais e formam verdadeiros campos de força em volta de suas bases, para dificultar ainda mais a entrada dos espíritos da luz. Fora os artefatos tecnológicos inseridos nesses campos de força para dificultar ainda mais. E existe, sim, o que você disse, ilusões, miragens, para que também dificulte ainda mais. Existem também armadilhas, verdadeiros soldados armados para que ninguém entre, para que a base se torne intransponível. Então você percebe a dificuldade que nós temos para adentrar, mas nós conseguimos porque nós temos tecnologia, autoridade, nós temos a proteção e a força mental necessária para adentrar esses lugares, quando se faz necessário. Mas muitos não conseguem, muitos outros não conseguem, principalmente os que estão lá, os outros que estão lá. Existem verdadeiros principados, potestades, príncipes das trevas. Existem príncipes das trevas. Existem chefes. Verdadeiros chefes de cidadelas. Existe muito mais do que se possa imaginar no astral inferior, no abismo. Então, voltando a essa situação das bases, elas ficam mudando de dimensão, como se fosse um pêndulo interdimensional. Um pêndulo. Vai para uma, para outra, e fica assim sem parar. Pêndulo interdimensional. Isso também existe. Existe a dimensão das trevas, onde esse rapaz já foi levado de dobramento. Você já foi levado. E existe dimensões do abismo, onde você já foi levado. Esse já foi levado. E aquela lá está sempre lá, trabalhando, realizando resgates, realizando trabalhos referentes à justiça com outros espíritos. Existe aqui na Terra dimensões justapostas a lugares Existem dimensões justapostas a empresas, justapostas a escolas, justapostas a faculdades, justapostas a regiões de vício, como ruas repletas de bares, boates, festas, regiões astrais, justapostas, dimensões justapostas a casas espíritas, umbandistas, todas as casas religiosas que existem, seja voltadas para o bem ou seja voltadas para o mal, dependendo da conduta e da forma que se leva a vida, da forma que se pratica a religião em cada casa. Tudo depende da vibração, tudo depende da frequência daqueles que estão trabalhando naqueles lugares, nesses lugares, seja nas empresas, seja nas faculdades, seja, seja nas casas religiosas, depende muito de como estão trabalhando a frequência. E podem perguntar, mas e a mistura? Quando há mistura, aqueles que estão vibrando no bem e os que estão vibrando no mal, como é feito? É claro, os que estão vibrando no bem são protegidos. E quando está insustentável, nós retiramos do lugar. Nós trocamos de igreja ou trocamos de centro. Nós, os benfeitores espirituais, trocamos essas pessoas de lugar. Ou nós usamos essas pessoas para colocar a ordem no lugar. Cada caso é um caso. Assim como existem essas zonas de vício, justapostas, as dimensões justapostas a essas zonas, há uma verdadeira forma de vida. Há pessoas, espíritos desencarnados, que muitos deles nem sabem sua condição de desencarnados, nem sabem que são desencarnados. Andam por ali, levam uma vida normal, vão trabalhar, fazem festa e nem imaginam que estão desencarnados. Outros sabem da sua condição. Este rapaz já foi levado numa zona de deterioração. Como se fosse uma comunidade muito humilde, onde havia uma festa com muitos quiumbas. E nessa festa havia muita bebida, regada a bebida. E vão perguntar, existe bebida no astral? Existe. Existe. Existe bebida. Existe comida. Existem drogas. O êxtase, a droga êxtase, ela surgiu primeiro no astral inferior. Ela foi criada lá, no astral inferior, e depois se materializou aqui na Terra. Pessoas com interesses maus, com interesses ruins, captaram as intuições de espíritos das trevas e fabricaram, criaram o êxtase. Não é difícil captar as intuições de espíritos das trevas. Depende do seu nível ético e moral. Qual é o nível ético e moral de um cientista daqui da Terra encarnado? Se o nível ético e moral dele for bom, for elevado, ele vai captar as intuições até mesmo desses cientistas das sombras, mas vai usar o conhecimento para o bem. Mas se o cientista tiver um nível ético e moral baixo, o que ele captar, ele vai usar para o mal. Vai vir na mente dele como uma ideia. Na verdade, ele está captando pensamentos e radiações mentais de espíritos das trevas que têm muito conhecimento, como ele também tem conhecimento. Um conhecimento se associa ao outro e ele fabrica o que tem que ser fabricado. É claro que se uma pessoa que não é cientista captar um pensamento de um cientista das sombras, vai ser difícil para ele criar algo, porque ele não tem conhecimento. Ele vai captar, mas ele vai usar todas as intuições que estão vindo de outra forma. Serão outro tipo de intuições as quais ele vai usar. Outros intentos, outras condutas. Então, essas dimensões existem, mas existe um porém. Não se pode comparar o umbral daqui da Terra com o umbral de Marte. Com certeza, o umbral de Marte vai ser como se fosse um céu para vocês. Porque lá a humanidade de Marte é mais evoluída. E não podemos também achar e ficar presos só às colônias espirituais, porque há muito mais além das colônias. Isso será trazido através de psicografia num futuro breve. Dimensões, outras formas de vida, verdadeiros mundos, verdadeiros seres, uma vida, forma de vida totalmente diferente, que ainda não foi trazido, lembrem-se. Isso está escrito em muitos livros psicografados e eu vou repetir agora. Pessoas que leem livros psicografados sabem que lá está escrito assim. As pessoas que leem, está escrito em muitos livros psicografados de vários autores diferentes. Estamos trazendo uma parcela diminuta do que há no plano espiritual. Você já leu isso? Está nos livros psicografados. Estamos trazendo uma parcela diminuta do que há no plano espiritual. Eles são bem claros nisso. Então, o que nós vamos deduzir é que o que foi trazido através da psicografia até hoje para a Terra foi muito pouco, porque lá está bem claro, estamos trazendo uma parcela diminuta do plano espiritual. Então, há muito mais a ser trazido que os nossos irmãos nem imaginam que existe, não é? Então, no futuro breve, será trazido através da psicografia, pelas mãos de médiuns, essa realidade que ainda não foi trazida. Não devemos achar que nas colônias espirituais é uma dimensão totalmente etérea, diáfana, onde os espíritos são seres esvoaçantes, onde há toda uma fantasia, uma situação fantasiosa. Não. Não podemos pensar assim. Pois nas colônias espirituais, tudo que há lá é matéria. Mas é uma matéria mais sutil, mas não deixa de ser matéria. Os espíritos desencarnados que lá estão nas colônias, eles não estão em outros planetas, eles estão numa dimensão ligada ao planeta Terra. E existem regiões astrais muito parecidas com a vida na Terra, muito parecidas. Não muito do que fantasiam. Existem nas colônias indústrias, região agrícola, escolas, faculdades, área de lazer. Muito do que existe na Terra, com prédios, casas, animais. É claro que existem animais diferentes, muito lindos, muito bonitos, onde muitos recém-desencarnados, quando se deparam, ficam maravilhados com o que estão vendo. Realmente, há regiões paradisíacas maravilhosas, lindíssimas, muito mais lindas do que as que há na Terra. Porque, lembre-se, o plano espiritual é o mundo original primitivo. A Terra é uma cópia muito mal feita do plano espiritual. Opaca, sem vida, sem luz. No plano espiritual as coisas são muito mais intensas, mais vivas, mais belas, dependendo da dimensão, é claro. Dependendo da dimensão, porque para as trevas e para o abismo, a Terra, aqui o plano físico, é um paraíso. Estou falando de dimensões mais altas, de colônias, como o Grande Coração, Aruanda e outras. Então, ali há espíritos desencarnados. Cada espírito com o seu perispírito, com o seu corpo, que é um corpo, uma estrutura psico-biofísica, que pode ser mais leve ou mais pesada, de acordo com a evolução de cada um. Exemplo. Na colônia Aruanda, existem espíritos um pouco mais evoluídos, outros menos. Aqueles que são mais evoluídos estão mais desprendidos da matéria. Se eles estão mais desprendidos da matéria, eles têm o seu perispírito mais leve, mais sutil. Aqueles que estão um pouco mais agarrados à matéria, não estou dizendo que são agarrados, um pouco mais ou menos evoluídos, com menos conhecimento, com uma moral um pouco menos elevado do que os outros, esses têm o seu corpo psicossomático mais pesado, mais denso. Então, há muito há nessas colônias que supre a carência de cada espírito de acordo com seu estado evolutivo. Exemplo, existem espíritos que sentem a necessidade de comer uma feijoada, sentem necessidade de comer uma macarronada. No plano espiritual, tem restaurantes. Em Aruanda, tem restaurantes. E tem pratos, macarrão, tem feijoada, tem carne, tem frango. Mas como, se é plano espiritual, vocês matam um frango? Matam um boi? Não. Não é a carne de um animal. É uma carne sintética. Um frango sintética. Sintético. Não é como se pensa, mas a agricultura, a plantio, a região agrícola, há frutos, flores, plantas, diferente do que há na terra, porque o homem vem matando muita coisa do que há na terra, e muita planta, muitos frutos, flores, vêm sendo extintos. Então, são criados nessas regiões agrícolas frutos, flores, plantas, diferentes de outras, vamos dizer assim, espécies, que se materializarão na Terra no momento certo. No momento certo. Então, a comida existe. Assim como existem sucos, sopas, caldos. Uns espíritos precisam se alimentar, comer mais. Outros precisam comer menos. Outros se satisfazem com um copo de suco. Apenas isso, e já estão alimentados. Outros precisam comer um prato de comida. Tem muito espírito recém-desencarnado que chega nas colônias precisando comer e depois não querem comer mais, dependendo da evolução de cada um. Uns continuam tendo que comer, outros comem por um tempo mais curto, outros já chegam nem querendo comer nada, dependendo da evolução de cada um. Você entende o que eu digo? Porque o corpo psicossomático, o perispírito, ele é uma estrutura física, psicobiofísica, que tem órgãos, tem a sua densidade, é um corpo que habita o espírito, o seu corpo mental. E ele precisa de algumas, ele tem algumas necessidades. Ele necessita de algumas necessidades. É claro que existem os espíritos que não se alimentam de nada, só se alimentam de luz, só se alimentam de amor, só se alimentam de paz. Isso existe, mas isso está muito além da nossa evolução. Nós ainda não perdemos o nosso corpo astral. Nós ainda não somos anjos, não atingimos ainda a angelitude. É claro que nós, os espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos, eles têm contato com alguns desses e eles trazem para nós e explicam e contam como são. Mas é algo muito além da nossa, do nosso entendimento, da nossa compreensão, apesar de eu já ter visto alguns desses e já ter tido contato com alguns desses. E eu posso dizer que vai muito além. Mas existem seres feitos de pura luz, extremamente sutis. É claro que para eu poder enxergar e ver, eles tiveram que se adensar toda a sua estrutura celular, toda a sua estrutura molecular, para que eu pudesse enxergá-lo. Senão eu não veria, como vocês não nos veem, porque eles são ainda mais sutis, mais etéreos do que nós. Então nós não conseguimos ver. Então, é necessário que possa-se entender isso. Existem dimensões aqui na Terra, dimensões astrais, muito próximas à Terra, muito próximas à crosta, que, se você for em desdobramento, você verá certos animais. Animais, até mesmo pré-históricos. E você dirá, será que são criações mentais dos espíritos que ali habitam? Não, nem sempre são criações mentais. Muitas das vezes são realmente espíritos de animais desencarnados, muito antigos, que ainda habitam certas regiões astrais de dimensões próximas aqui à Terra. É claro que, assim que as dimensões vão subindo, subindo o que eu digo é subindo o nível de frequência, nem todos podem habitá-las, porque é necessário estar naquela frequência, não é? Então, vamos supor, vamos explicar bem. Agora nós vamos chegar numa parte que é muito necessária para que os nossos irmãos entendam. Por que que a gente diz para fazer a reforma íntima, largar os vícios, fazer uma reforma moral, erradicar tudo que é ruim de dentro de si? Fazendo isso e também fazendo bem, a sua frequência vibratória, a frequência vibratória do seu espírito se eleva, não eleva? Ela se eleva. O seu espírito, o seu perispírito, se torna mais etéreo. Ele se torna mais leve. Se você desencarna nessas condições, em condições boas, condições de uma frequência elevada, pela sua reforma íntima sincera, pela sua mudança de vida para melhor, pela erradicação dos vícios e tudo mais, se você desencarna nessas condições, o que acontecerá? O seu espírito será atraído para uma dimensão. Desencarnou, ele vai ser atraído por alguma dimensão. Ele vai ser atraído para uma dimensão a qual ele sintoniza, porque tudo é frequência. Não é assim? Tudo é uma frequência. Se você está numa frequência alta, após o seu desencarne, você será atraído, puxado magneticamente para essa dimensão. Então, você pode ser puxado para uma colônia espiritual, como a Ruanda. Você pode ser puxado para Grande Coração. Você pode ser puxado para Nosso Lar. Você pode ser puxado para Vitória Régia. Outras que ainda não foram trazidas os nomes e existem. Você pode ser puxado até mesmo para uma dimensão ainda superior às colônias. Depende da sua frequência. Se você está muito materializado, muito ligado aos vícios, ligado aos seus bens materiais, ligado à sua casa, muito agarrado à sua casa, com um apego muito grande a objetos e pessoas, apegado aos vícios, muito ligado às sensações, aos instintos da matéria, quando você desencarna, pode acontecer inúmeras situações. Você pode ficar agarrado ao corpo, ou você pode ficar perambulando pela terra, pela crosta, querendo ir para o trabalho, querendo entrar na sua casa, deitando na sua cama, querendo ligar a televisão. Muitas das vezes nem sabe que desencarnou. Ou pior, dependendo do que se faça, dependendo da conduta, caso sejam condutas ainda piores, como crimes e outras coisas, você pode ser atraído para as trevas, para baixo, para a subcrosta, ou pode ser atraído até mesmo para o abismo. Exemplo, políticos que roubam muito, que pessoas morrem por causa da corrupção do político, milhares de pessoas morrem por causa da corrupção do político, crianças morrem de fome por causa da corrupção do político, milhares, imagine milhares, ele é responsável por todas essas mortes, é como se ele tivesse matado essas pessoas, é a mesma coisa. O que acontece? É abismo direto, vai para a dimensão mais densa que existe na Terra, o abismo é atraído magneticamente, rápido, e lá passará por torturas inimagináveis, inenarráveis. Existem lagos de fogo, existem celas, existem inúmeras torturas. Então, tudo depende da conduta, da frequência, da vibração. Tudo é vibração. Não existe Deus jogar um filho no inferno ou no céu. É você que escolhe estar no céu ou no inferno. Eu estou dizendo de uma forma simples para que se entenda. Então, tudo é uma frequência. Então, por exemplo, um mago negro. Vamos dar um exemplo. Que os nossos irmãos gostam de falar de magos negros. Um mago negro. Ele consegue estar no abismo facilmente, porque é de acordo com a frequência dele. Ele consegue estar nas trevas e ele consegue estar aqui na crosta, porque a crosta, apesar de ser uma dimensão mais alta, ainda é muito materializada. Então, ele consegue estar aqui facilmente, mas ele não consegue estar numa colônia espiritual. Ele não consegue entrar em Aruanda, ele não consegue entrar em Nosso Lar, porque frequência. Questão de sintonia. Ele não sintoniza com esses lugares. Está muito distante disso. Mas ele consegue adentrar outras dimensões que estão de acordo com a sua condição vibracional. E ele consegue facilmente adentrar as dimensões, porque ele tem conhecimentos mentais capazes de adentrar. Ele tem conhecimentos capazes de romper a película, uma película etérica que separa as dimensões. Não são todos os espíritos que têm esse conhecimento. Tanto é que muitos espíritos sofredores são arrastados para uma dimensão de sofrimento e ficam lá e não conseguem sair de lá. Mas um mago negro, ele tem esse conhecimento. Ele tem a força mental necessária para adentrar as dimensões e adquirir o que ele precisa, a matéria fluídica, a matéria astral que ele necessita para manter os seus laboratórios, as suas bases, porque ele não tira energia só do ectoplasma dos seres encarnados, dos humanos encarnados. Ele também tira energia dos minerais, da energia radioativa da subcrosta planetária, da energia radioativa do solo dos oceanos e toda a matéria fluídica e astral das dimensões inferiores. Você entende o que eu digo? Sim. Então, o que ocorre é tudo questão de frequência. Agora, um espírito da luz que vibra em dimensões mais altas, dimensões iluminadas, ele também tem conhecimento e consegue adentrar dimensões inferiores, dependendo da sua força mental, conhecimento, maestria. Ele pode adentrar outras dimensões com a mente, com a sua mente. Muitos desses, apesar de conseguir fazer isso, preferem usar o aeróbus, porque o aeróbus faz com que ele economize energia mental, ele não precise gastar tanta energia mental. Por isso o aeróbus foi criado. O aeróbus foi criado no mais ou menos entre quase o meio do século XIX. O aeróbus foi criado. E o aeróbus, capaz de atingir vários níveis dimensionais e velocidades altíssimas, muito mais altas do que a velocidade da luz, ele adentra toda e qualquer dimensão. Inclusive, o aeróbus pode viajar, determinados aeróbus podem viajar para outros mundos, adentrar buracos de minhoca, por exemplo. Então, para economizar energia mental, um espírito pode usar o aeróbus, mas não quer dizer que ele não consiga, se ele quiser, tendo o conhecimento, a força mental e a disciplina mental necessária, ele pode adentrar outras dimensões com a mente. Outros espíritos não conseguem isso, precisam literalmente caminhar. E quando um espírito desse, vamos dar um exemplo, um espírito como o Pai João de Aruanda, ou outro preto velho, o Pai João de Angola, quando eles adentram um abismo, em tarefa de auxílio, de socorro ou de estudo, dependendo da situação, dependendo da tarefa qual ele vai fazer nas dimensões inferiores, ele precisa estar de acordo com aquela dimensão, ou pelo menos próximo à frequência daquela dimensão. Então, o que ele faz? Ele adensa as células, as partículas do seu perispírito, torna o perispírito dele próprio mais opaco, mais pesado, mais denso, para poder estar naquela dimensão. Quando vai em tarefa, por exemplo, de auxílio, de resgate, tem muitos espíritos lá em sofrimento, com um nível evolutivo muito mais baixo do que o dele. Então, para que eles não humilhem esses espíritos com a sua altivez, com a sua evolução e com a sua luz, eles fazem com que o seu perispírito fique mais opaco, sem brilho, mais denso, mais pesado, com a aparência de um velhinho. Ele troca de vestes. O que é trocar de vestes? Ele se transfigura, porque não pense vocês que eles têm a aparência de um preto velho. Aquilo é uma roupagem. Então ele toma aquela aparência humilde para poder realizar o resgate, porque eu digo que muitos desses pais velhos, muitos deles são mestres ascensionados, são mestres da grande fraternidade branca, espíritos evoluidíssimos que se transfiguram na aparência de um pai velho para fazer caridade. Então, muitas das vezes, as pessoas veem um pai velho incorporado num médium, e muitas das vezes ali há um espírito de alta envergadura, há um mestre da grande fraternidade branca, um Serapis Bey, por exemplo, um pode ser até mesmo um xerão. Pode tomar uma roupagem de um preto velho, de um caboclo, de um caboclo das sete encruzilhadas. Pode ser um mestre ascensionado. Eu posso aceitar? Pode. Eu tive um desdobramento que o irmão está falando, né? Tá, de mestres ascensionados, que eles adensam e vão nesses lugares. Eu tive uma experiência e eu já ouvi de outras pessoas também que relataram isso. Que uma das experiências que eu tive e que muitas pessoas acabam achando impossível isso, eu vi Jesus. Eu vi Jesus fazendo resgate nesses lugares e eu vi Jesus na colônia, em algumas colônias espirituais, conversando com as pessoas, como você está aqui conversando com a gente. Então, aí está um tabu que foi bom você falar nesse assunto, porque aí está um tabu que precisa ser quebrado. Muita gente não vai acreditar nisso, mas isso que você disse é real, foram desdobramentos que você fez. Inclusive o Pedro já fez. Ele já esteve com Jesus em regiões inferiores e Jesus já levou ele em regiões inferiores. Tem livros psicografados por aí com médiuns que foram levados, arrebatados para regiões inferiores com Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo pode adensar a sua estrutura, tomar a imagem do homem que ele foi, ou de outras imagens, porque ele toma outras imagens também, de outras raças. Ele pode se transformar num homem negro, ou num japonês, ou num homem branco, ou na forma que ele teve quando foi Jesus Cristo. Ele é espírito, ele pode se mostrar da forma que ele quiser. E ele tem conhecimento para isso. Isso não é difícil para ele. Então, ele já levou o Pedro. Pedro tem várias experiências com ele, que ele lembra, que deixaram ele lembrar, que permitimos que ele lembrasse, e outras que não permitimos que ele lembrasse. Então, Jesus Cristo. Você sabia que Jesus Cristo vem fazendo uma espécie de trabalho? Sabe qual é o trabalho? Ele vem fazendo já há um bom tempo e as pessoas não se tocaram. Jesus Cristo já veio como preto velho em muitos médios umbandistas. E eles nem imaginavam que estavam com Jesus Cristo, usando eles como instrumentos, como aparelhos. Jesus Cristo já veio como caboclo. Jesus Cristo já veio até como Exu. Mas aqui houve canalizações com Jesus Cristo em você e no Pedro, não houve? E quando se disse que foi Jesus, muita gente não aceitou. Mas se ele tivesse vindo como um preto velho e as pessoas não soubessem que era Jesus, iriam aceitar, não iriam? Porque foi um preto velho. Pois eu digo que Jesus vem como preto velho em muitos médios por aí e eles nem se tocam que é Jesus Cristo. Portanto, fiquem bem atentos, porque o preto velho que você está incorporando ou canalizando pode ser Jesus Cristo. Ou o caboclo. Ou até mesmo um Exu. Jesus Cristo já veio em você como um preto velho para falar com Pedro. E o Pedro nem percebeu que era ele. Assim como ele já veio como o próprio Jesus falar com Pedro. E se identificou como Jesus Cristo. Não foi? Não existe problema. Os nossos irmãos precisam entender que Jesus é um espírito. E ele é extremamente humilde. E ele ama esse planeta. Ele ama essa humanidade. Senão ele não estaria lutando por ela até hoje. Assim como ele ama muitas outras humanidades de outros mundos, de outras dimensões. Então, ele não vai ficar distante num céu, numa região celeste, extremamente alta, sem vir até aqui, sem ajudar. Porque isso de falarem que o quantum energético dele é extremamente poderoso, que pode dizimar uma pessoa, isso é limitar o agir de Deus. É claro que o quantum energético dele pode dizimar uma pessoa, mas ele tem técnicas, ele tem conhecimento para fazer com que isso não dizime ninguém. Não dizime nenhum encarnado. Ele tem técnicas, ele tem conhecimento, além da compreensão da humanidade, além da compreensão. O conhecimento dele é muito vasto. Além de todos nós, nós não compreendemos, eu não compreendo, muitos outros não compreendem o conhecimento que ele tem. Então, através desse conhecimento, ele consegue estabelecer uma proteção, fazer todo um trabalho, ele mesmo, sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. E ele pode, a hora que ele quiser, canalizar, se aproximar, irradiar algum médium e vir na roupagem que ele quiser, até como uma pomba gira, na roupagem que ele quiser. Eu posso só falar. É necessário que se quebre esse paradigma de uma vez por todas, porque isso não é impossível, isso é mais fácil de se fazer do que se imagina. Pode falar. Eu só queria falar a respeito desse dia, que foi até uma surpresa para mim, quando Jesus canalizou comigo para poder falar com Pedro. E o que eu senti, a energia dele, o amor, a paz, a serenidade, foi algo assim indescritível. Não tem como descrever. E eu lembro que depois que tudo acabou, quando o Pedro falou comigo, o Pedro disse que Jesus canalizando, falando com ele através de mim, que ele dizia: o seu olhar mudou, o seu semblante mudou. Ele, através de você, o olhar era tão profundo. Ele me olhava através de você com uma profundidade tão grande que parecia que ele estava vasculhando a minha alma. Eu sentia ele vasculhando o meu interior. E não tem como você... Rapidamente. Não tem como você esconder nada de Jesus Cristo. Ele vê no mais profundo da sua alma. Ele vê no seu corpo mental. Ele vê o seu corpo mental superior. Ele vê o seu corpo mental inferior. Ele vê todos os registros. Ele vê suas encarnações sem precisar de artefato nenhum. Ele vê tudo com a mente. Sim. Se Exu faz isso, um Exu comum, um Exu de lei, um Exu coroado faz isso, imagine Jesus Cristo. Se Exu vê no seu corpo mental inferior os seus registros, imagine Jesus Cristo. Ele vasculha, assim toda a sua alma, todo o seu espírito. Não tem como você esconder nada dele. Ele vê todas as suas fraquezas, todas as suas falhas, seus defeitos, suas virtudes, suas qualidades. Ele vê tudo. Não tente esconder. Foi o que ele falou. E uma das coisas que ele me falou que me impactou muito foi que ele disse assim para mim: você não sabia as coisas que iam no meu interior, você não sabia o que eu estava pensando, você não sabia todos os questionamentos, porque eu não falei nada para você. E simplesmente quando ele falou comigo através de você, ele simplesmente me respondeu. Ele falou tudo que estava no meu interior, ele foi falando todos os meus questionamentos, ele sabia, ele só foi falando e me respondendo e descrevendo tudo aquilo que eu estava sentindo. Ele falou isso. Eu não lembro, porque foi o momento que foi entre Jesus e ele, e depois ele me falou que o próprio Jesus falou que não iria permitir que eu lembrasse, porque era algo entre ele, entre o Pedro e Jesus. E realmente eu não lembro, mas eu só sentia tudo aquilo que Jesus é, tudo que há nele, né, a essência dele. Sim, nele só há amor. É só isso que eu queria falar. É muita luz, muita evolução. Ele teve conversas de 2 horas, 2 horas e meia com Pedro, usando você como instrumento. Foi. Fora as que ele teve em desdobramento com Pedro. Assim como teve com outros médios. Não vai se cansar. Se ele quisesse ficar 10 horas em você, ele ficaria. Eu não me cansei. Não ia se cansar. Então é necessário que se entenda que existem, voltando às dimensões, existem várias dimensões. Eu vou dizer um exemplo. O planeta Terra é um planeta ainda de terceira grandeza, não é? Está indo para um planeta de quarta dimensão. Vai atingir a quarta dimensão, a regeneração, não é isso? As colônias espirituais já vibram na quarta dimensão. A tecnologia e a evolução nas colônias espirituais é muito mais avançada do que na Terra, no plano físico. As coisas primeiro são inventadas lá para depois se materializarem aqui. Nas colônias espirituais, todos já agem de uma forma regenerada. Todos já são fraternos, não existe egoísmo, não existe, tudo é compartilhado, não existe meu, não existe isso, não existe soberba, não existe ódio. Já vivem em fraternidade, em Aruanda, nosso lar. Todas essas colônias já vivem em fraternidade. Não é assim? A Terra vai ser assim daqui a algum tempo. Tempo próximo. Estamos nessa caminhada aqui no planeta Terra para um mundo regenerado. Sem partidarismos, sem partidarismo religioso, sem partidarismo político, sem partidarismo social. Um mundo regenerado é isso. Um mundo onde há muito mais amor e fraternidade. Então vamos lá. Quando Exu da Meia-Noite disse que para habitar a nova Terra será necessário que todos sejam cristais, isso não é exagero. Muitos podem ter achado que é exagero e podem ter dito, então eu estou fora. Não é bem assim. Muitos que lutarem nessa encarnação para melhorar, mesmo que não atinjam o nível de cristal, porque não é exigido que seja um cristal agora, ainda tem uma longa caminhada. Eu diria que estaríamos em regeneração plena lá para o ano 3000. O que nós estamos falando é o seguinte, para a pessoa, para as pessoas se dedicarem agora para melhorar o máximo que puderem, para poderem adquirir o direito de continuar encarnando na Terra. Você não vai se tornar um cristal nessa encarnação. Tem gente que vai se tornar, mas a maioria não vai. Mas dá para melhorar muito. E na próxima encarnação aqui na Terra, você vai vir muito melhor, muito mais evoluído. E você continuará trabalhando para melhorar mais. Então você tem 10 séculos para se tornar um cristal. Acho que dá para se tornar, não dá em 10 séculos? Mais ou menos isso? Pode ser um pouco para mais ou um pouco para menos. Então dá para melhorar bastante. Nós não estamos mandando a pessoa se tornar um cristal agora. É claro, se se tornar um cristal agora, maravilhoso, torne-se um cristal agora. Mas também não é por isso que vai relaxar e não vai fazer a reforma necessária, porque pode ser a sua última vez. E se você relaxar demais, você pode achar que você melhorou e não melhorou o suficiente. Quando desencarnar, vai chegar no plano espiritual, vai receber a notícia que vai para outro planeta. Então eu aconselho a melhorar o máximo que puder. Máximo que puder, para que possa continuar aqui. Então, sim, para habitar a nova Terra, é necessário, eu digo, um mundo totalmente regenerado, plenamente regenerado. É necessário estar cristal, porque eu vou dar um exemplo. De novo, nós vamos falar isso. Planeta de provas e expiações é o início de uma jornada, o início. Existe o planeta primitivo, depois vem o provas e expiações, não é? Depois vem regeneração e continua a evolução, porque não para na regeneração. Então, o planeta de provas e expiações, ele é o início da caminhada. Então, a forma de vida aqui da Terra que as pessoas estão adquirindo, essa forma de vida das pessoas aqui, onde está muita coisa errada, voltado para os vícios, para a agressividade, para o partidarismo, para o egoísmo, a violência, A inveja, tudo isso que tem de ruim aqui está tão entranhado que parece que é normal, parece que é o certo. Não é assim? Parece que é o certo. Que aí quando nós vemos uma pessoa com atitudes fraternas por aí, ela é vista como um extraterrestre, como uma pessoa diferente, onde olham de rabo de olho, não é? Pois eu digo que esses estão certos, esses herdarão a nova terra. Não se espelhem nesses que estão errados, porque esse tipo de comportamento, o qual nós vemos por aí, não é o padrão, não é o padrão que se quer para se chegar a Deus. Esse padrão é um início, faz parte da caminhada, mas você não chega a Deus vivendo num mundo de provas e expiações. Para se chegar a Deus, você tem que crescer, tem que evoluir muito mais para se aproximar. Você vai se aproximando dele à medida que você vai evoluindo cada vez mais. E à medida que você vai se aproximando dele, você vai entendendo como ele age e como ele trabalha. Uma pessoa totalmente materializada, que não tem noção nenhuma de do espiritual, não vai entender Deus, não vai nem acreditar que ele existe, como tem muitos por aí que não acreditam. Nós vemos as atitudes dos religiosos ortodoxos, fundamentalistas. Atitudes ortodoxas e fundamentalistas, extremistas, é a prova de que não entendem Deus. Os preconceitos é a prova de que estão muito distantes de Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus não têm preconceito, não têm partidarismo. Não ofende, não briga, respeita as outras, os outros costumes, esse entende melhor Deus. Então, o que eu quero dizer é, provas e expiações não é padrão. Então, não ajam como se tudo que acontece aqui fosse normal, porque não é. Já está na hora de mudar, já está há muito tempo na provas e expiações. Está na hora de ir para outro patamar. E toda mudança de cultura, costumes, eu sei que é difícil. Mas, lembre-se, você já vem, muitas das pessoas, a maioria já vem em várias encarnações e já se vem requerendo essa mudança. Pedir para mudar agora, não é que nós estamos chegando agora e pedindo para mudar agora. Esse pedido já dura por muitas encarnações. Nós estamos apenas pedindo pela 20ª vez. Ou 30ª. Então, estamos pedindo há bastante encarnações, não é? Então, o ideal é mudar agora para que possa estar na frequência. Porque se não estiver na frequência, tudo é questão de frequência. É questão de valores. É questão de costumes. Somente valores, valores morais. Se não estiver no padrão dos valores morais de um mundo regenerado, não tem como ficar no mundo regenerado. É questão de frequência vibratória. Se estiver vibrando numa frequência ainda de um mundo de provas e expiações, você será arrastado para um mundo de provas e expiações. Para que você possa ficar no mundo regenerado, é necessário que você esteja vibrando na frequência de um mundo regenerado, de uma humanidade que vive num mundo regenerado. É só uma questão de frequência. É você que escolhe estar na frequência de um mundo de provas e expiações ou estar na frequência de um mundo de regeneração. Se você não consegue estar na frequência de um mundo de regeneração, você ficará na frequência de um mundo de provas e expiações. O planeta Terra está indo para a regeneração. Se ele está indo para a regeneração e você está vibrando numa frequência de um mundo de provas e expiações, você será exilado da Terra, porque você está insistindo em ficar numa frequência de provas e expiações. É simples assim. Não é castigo, é questão de escolha. É só escolha. Você escolhe. Se você se acha ainda não preparado para vibrar na regeneração, você vai continuar vibrando na prova expiação. É questão de escolha. Valores morais. Valores éticos. Quarta dimensão. Pode vibrar até na quinta dimensão. Vocês dois já conseguiram vibrar algumas vezes na quinta dimensão. Sim. É possível. E as pessoas ao redor sentem. A paz é muito grande. Até a menina do meu trabalho, que eu trabalho com ela, uma vez ela sentiu, que ela falou, nossa, você tá diferente. Eu falei assim, diferente como? E eu tava me sentindo muito bem. Ela falou: não sei explicar, o teu semblante está mais iluminado, eu não sei falar, você está assim, com semblante leve. Aí ela até falou: nossa, aí passou, foi passando assim o tempo, ela falou assim: nossa, eu estou sentindo uma paz tão grande quando eu chego perto de você. Você percebe que isso não é elogio, é apenas a frequência que você estava. Existe isso na frequência que você estava e também uma coisa chamada magnetismo. O Pedro tem um magnetismo muito forte. E ele também vibra numa frequência mais alta pela evolução dele. Então muita gente já gostou de ficar do lado dele e não queria sair do lado dele. Outros se incomodaram. Por que será que se incomodaram? Porque estavam numa frequência totalmente diferente da dele. Outros já sentiram vontade de atacá-lo. Por quê? Sentiram vontade de atacá-lo sem ele ter feito nada para a pessoa. Porque a luz dele estava incomodando. Por isso que a Sônia é atacada desde nova. Porque a luz dela incomodava espíritos, outros espíritos encarnados, que eram espíritos das trevas encarnados. Muitos deles eram espíritos das trevas encarnados e a luz dela incomodou. Por isso que ela era caluniada, vítima de fofoca, vítima de disse-me-disse sem ter feito nada, vítima de muita coisa, assim como Pedro e você também. Porque incomoda. A luz incomoda muito as trevas. E a pessoa pode não estar vendo quem você é e nem lembrar quem ela é, mas ela sente. E pode ter certeza, um espírito das trevas encarnado, se deparar com um espírito da luz encarnado, ou ele vai querer sair de perto, não vai conseguir ficar do lado, ou ele vai atacar, ou ele vai querer se aproximar para vampirizar, de alguma forma, tentando tirar você do sério, tentando tirar a tua paciência, te perturbando. Isso é uma forma de vampirizar. Vampirizar através das suas emoções. Vampiriza as suas emoções. Vampiriza como? Pela boca, pelo nariz e pelos poros do perispírito. Porque o perispírito está na pessoa e ele está ativo. O perispírito está sempre ativo, dentro ou fora do corpo em desdobramento. Ele está sempre ativo. Então, é questão de magnetismo, é questão de vibração. Todos têm o seu endereço vibratório, o seu endereço energético, o seu endereço magnético, o seu rastro magnético, o seu rastro mental fica onde vocês estão. O Pedro está aqui agora, você está aqui agora. Quando você sair, o seu rastro magnético, o seu rastro mental fica, ele é deixado aqui. Nós conseguimos captar o seu rastro magnético. Sabe o que nós fazemos quando nós queremos achar uma pessoa e nós não sabemos onde ela está? Sabe o que nós fazemos? Nós procuramos ver qual foi o último lugar que ela esteve. O último lugar que ela esteve. E existe um aparelho que muitos chamam de psicoscópio. Outros chamam de outro tipo de nome. É um rastreador do magnetismo, do rastro mental que a pessoa deixa. O endereço energético. Cada um tem o seu endereço energético diferente. Nenhum é igual ao outro. E nesse aparelho nós captamos o rastro energético e conseguimos seguir esse rastro mental, rastro energético, um rastro magnético, e conseguimos achar onde a pessoa está. O Pedro já teve muitos livramentos na vida dele quando iria para as noitadas e para as festas. Nós seguimos o seu rastro magnético do último lugar onde ele esteve, ou o penúltimo, e conseguimos achar em qual boate ele estava, em qual lugar ele estava, e nós demos muito livramento para ele. Porque existia um trama de espírito das trevas que queriam espíritos das trevas desencarnados, que queriam acabar com a vida dele através de um atropelamento ou uma briga. Ele nunca brigou, porque ele nunca gostou disso, mas eles podem, os espíritos das trevas podem influenciar a mente de outros para arrumar confusão com ele. Já tentaram fazer isso, mas ele nunca gostou disso. Ele conseguiu se sair sem ter feito nada. A pessoa vai lá e tenta arrumar uma briga sem ele ter feito nada. Estavam sendo intuídos por espírito das trevas, estavam na mesma frequência. Então é facilmente manipulado. Então nós já demos muito livramento para ele, porque os espíritos das trevas sabiam quem ele era e o que ele veio fazer. Lembra? Teve um espírito das trevas aqui que se manifestou no Pedro no domingo passado e disse que eles tentaram frustrar a gravidez da mãe dele. Tentaram erradicar a gravidez para ela perder o filho, perder o Pedro. porque eles sabiam quem era o espírito que estava dentro da barriga da mãe dele e o que ele viria a fazer. Os espíritos das trevas tentam fazer isso com muitos que vêm com missão espiritual. Eles tentam fazer isso com muitos, com pastor, com aqueles que vêm com missões de pastores, de dirigentes espíritas, com uma missão. Então, tudo é magnetismo, é o magnetismo, rastro magnético. Tudo é vibração, tudo é frequência. Vibrem no amor. É fácil, é só vibrar no amor. É só vibrar na fraternidade. Quando sentir raiva, é normal sentir raiva. Ainda não atingimos a angelitude, é normal sentir raiva. Mas quanto tempo você vai sentir essa raiva? Quanto tempo? É normal se magoar, mas quanto tempo você vai alimentar essa mágoa? Erradique a mágoa. Sinta e erradique. Perdoe. Perdoe. Não sinta mágoa, porque mágoa, a mágoa é a doença emocional, é a pior doença emocional que existe. E a mágoa muito forte, alimentada por muito tempo, ela pode te causar um câncer, uma doença, não só no corpo físico, como no seu espírito. Ela fica também no seu corpo mental. E você acaba tendo que passar por um processo cirúrgico. Vamos supor que você desencarna dessa doença. Chega no plano espiritual, você acha que o câncer que foi provocado no seu corpo físico pelo sentimento de mágoa, que foi arrastado por muito tempo, criou esse câncer em você. Quando você desencarna dessa doença, não vamos dizer que todos os cânceres são causados por mágoa, não é assim. Não é assim. Mas a mágoa pode causar isso, dependendo do tempo que você fica sentindo ela. Quando você chega no plano espiritual pelas portas do desencarne, existe um tumor. Esse tumor fica no seu corpo mental. A pombagira Rosa Caveira é especialista nisso. Ela fragmenta os seus corpos sutis e você passa por uma espécie de cirurgia para retirar o tumor do seu corpo mental, que foi criado pela mágoa. Ele é retirado com tecnologia extraterrestre e com antibióticos. Com antibióticos feitos de substâncias de elementos do próprio tumor. Através do processo de semelhante cura semelhante. O quê? Como uma vacina. Semelhante cura semelhante. Semelhante cura semelhante, ou seja, nós tiramos elementos do próprio tumor para curar o tumor. Antibióticos, nós criamos antibióticos. Usamos a tecnologia extraterrestre e antibióticos feitos de elementos do próprio tumor. E nós retiramos, curamos esse tumor do seu espírito, que foi criado pela mágoa. Exemplo, quando a pessoa também não aceita a mudança, não aceita a vida dela como ela está, fica revoltada com aquilo, porque queria estar da outra forma, isso também cria mágoa. Isso pode criar também um tumor. Cuidado com a depressão. Depressão é um problema mental, perigoso também para causar doenças. Muito cuidado. Cuidado com a hipocrisia. Hipocrisia é uma das piores doenças do comportamento. Cure-se da hipocrisia. Cure-se da hipocrisia. Cure-se das enfermidades morais e éticas, enfermidades mentais, enfermidades do espírito. Só você pode se curar através da mudança. Existe um antídoto muito bom para curar todas as doenças do espírito. Perdão, não guardar mágoa, fraternidade, amor e benevolência. Que nada mais é a benevolência do que a caridade. Fazer o bem. Rapidamente você curará o seu espírito e também curará muitos dos débitos. Então vibre numa frequência alta que, após o seu desencarne, você vai habitar um mundo, uma dimensão com uma frequência alta. E não precisa nem desencarnar. Durante o seu sono, quando você dormir, o seu espírito vai para dimensões altas. É só você estar vibrando numa frequência alta. Você só vai para dimensões baixas se você for a serviço, a trabalho, para ajudar em reurbanizações extrafísicas, para resgate, para consolo, para aconselhar espíritos. A trabalho, vibre numa frequência alta e tu habitarás uma dimensão alta após o seu desencarne. É só questão de frequência. Eu agradeço. Eu preciso ir. Muito obrigado. A paz do Cristo. Laroyeshu.